Amém. Boa noite, graças e paz, irmãos. Amém. Para mim é uma alegria estar com vocês novamente e trazer aquilo que Deus tem conversado comigo durante esses tempos e algo que já tive a oportunidade de ministrar lá na minha comunidade. E eu queria falar por aquilo que sou tomado pelo Espírito Santo. Jesus nunca falou nada que ele nunca encarnou. Isso que é interessante. Jesus só falava aquilo que ele encarnava, aquilo que ele vivia. E isso é uma responsabilidade para nós, para todos nós, inclusive para mim. Por isso que eu queria falar hoje sobre os sinais da vinda de Cristo e de alerta para a humanidade. Porque eu percebo que é algo que a cada dia está fugindo mais dos púlpitos, da conversa, da esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Quem tem certeza que Jesus vai voltar? Quem tem certeza que Jesus vai voltar? Amém? Então eu posso dizer aqui para o povo dessa igreja, Maranata, amém? E vocês me devolvem o Maranata. De novo. A hora vem, Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o mundo atual, onde nós estamos vivendo, ele ficou manchado pelo pecado que corrói a natureza humana e nos separa de Deus. A Bíblia, ela nos promete o quê? A Bíblia nos promete novo céu, nova terra. É uma nova ordem em que reinará entre os homens e entre o homem e a natureza, o homem consigo mesmo e o homem com Deus. Tudo isso será possível como? Com a segunda vinda do Senhor. Amém? Então, ela foi anunciada pelos profetas, ela foi pregada pelos apóstolos e ela é esperada por aquele que crê nas promessas de Deus. E quando nós pensamos na segunda vinda de Jesus, a imagem que muitas vezes vem à nossa mente são relâmpagos, são trovões, o sol se escurecendo, muito barulho, astros se derretendo, são imagens hollywoodianas, prédio caindo, avião tentando sair numa situação de prédios caindo para todo lado. É essa imagem que nós temos, que muitas vezes vem na nossa mente sobre a volta de Jesus. E há uma expressão, há alguns sinais menos espetaculares na Bíblia e mais perigosos sobre a volta de Jesus. A Bíblia fala também dos sinais espetaculares, dos astros, do sol, do relâmpago, mas ela fala também e nos avisa e nos alerta sobre sinais menos espetaculares e mais perigosos sobre a volta de Jesus. E eu quero que você venha comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. São as palavras do próprio Jesus sobre os finais dos tempos. É um texto importante, um dos sermões proféticos de Jesus, para mim o mais importante. No versículo de número 3, eu quero ler apenas esse versículo e depois nós vamos também usar um outro texto como nossa referência para essa palavra. Todo mundo achou? Amém? Disse Jesus assim: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do quê? Dos tempos. Na minha tradução, tradução aqui do século 21, diz do fim do mundo. E o que é interessante é justamente essa expressão, a expressão final dos tempos. Essa é uma palavra que vem de Jesus. São os sinais do fim. E eu gostaria de focar alguns sinais menos espetaculares e mais perigosos sobre a volta de Jesus. Nesse texto aqui que nós lemos em Mateus, no capítulo 24, nos versos 36, 37, 38 e 39, vá comigo, diz assim: mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, eu quero dizer para você que um dos sinais mais perigosos da volta de Jesus são dias que parecem normais. Repita comigo: dias que parecem normais. Cuidado! Tudo como antes, tudo igual. E muitas vezes as notícias que nós temos na televisão é que os jornalistas procuram mostrar para nós um certo ar de estabilidade econômica, como tudo estivesse muito bem. Há um alerta aqui. E eu quero dizer para você, meu irmão, que é muito perigoso quando a gente acha que está tudo sereno, que está tudo tranquilo, não há aparentemente nada para nos preocupar. Cuidado com isso. Jesus está nos dando aqui uma palavra de alerta para nós, para a igreja, para toda a humanidade. É essa palavra. Nos dias de Noé, aqui no versículo 39, na minha tradução, diz que as pessoas, elas não se deram conta, ou seja, elas não perceberam, elas não levaram em consideração. E o apóstolo Pedro, já na sua epístola, no capítulo 3, se não me engano, no versículo 5, ele faz aqui uma alegação de alguns escarnecedores que diziam que o mundo está como está desde a sua criação e que nada mudou e ele vai continuar assim e Jesus não virá de forma alguma. E tem muita gente que diz o seguinte: olha, se há inferno, o inferno é onde? O que que as pessoas dizem? O inferno é onde? O inferno é aqui. Cuidado! As pessoas, irmãos, elas estavam vivendo, elas estavam trabalhando, elas estavam se relacionando, elas estavam tendo uma vida social, tudo aparentemente normal. Na mais absoluta normalidade. E Jesus olha e diz: olha, é nessa hora que Jesus fala para a gente ficar alerta. Porque ele diz nesse mesmo texto: o Filho do Homem virá como ladrão. Ele não avisa, ele chega. Amém? Quer ver uma coisa? Todos nós aqui fomos apanhados de surpresa naquele apagão, lembra? Eu voltava da faculdade, de repente eu achei que aquilo ali era apenas um apagão normal, como nós estamos acostumados a sentir, a perceber. Mas no decorrer, quando cheguei em casa, vi que aquilo não era só ali na minha cidade, ali na praia, ali nos bairros. Eu vi que a coisa tinha ganhado uma proporção muito maior, que não era a nível do estado de São Paulo, era a nível de Brasil. E a gente foi apanhado de surpresa, todo mundo. De repente a gente não sabia mais o que fazer, não tinha luz em lugar nenhum. Dias que parecem normais. E o fato, irmãos, de nós não sabermos a hora, nem o dia da vinda do Senhor, não deve nos levar, presta atenção nisso que eu vou falar para você, a uma vida ociosa. Não deve nos levar a uma vida de marasmo espiritual. Jesus está nos chamando aqui a um repensar da nossa vida, como pessoas que foram marcadas pela graça e pela cruz de Cristo. Deve nos levar realmente a um pensamento, a um repensar, a uma reflexão da nossa própria vida. Se estamos vivendo como se tudo estivesse normal na nossa vida, e a coisa não está assim, Jesus fala: cuidado com isso, porque aquelas pessoas lá no tempo de Noé estavam ouvindo a palavra, estavam ouvindo o alerta, mas estavam vivendo como se nada fosse acontecer. Não era costume chover naquele tempo, ali naquela região. Mas Noé estava dizendo que haveria um dilúvio e iria destruir todas as pessoas que não entrassem naquela arca. Cuidado quando nós achamos que na nossa vida tudo está tranquilo e tudo está normal, meu irmão. Há um outro sinal, um sinal perigoso para nós, que é o que diz Lucas capítulo 18. Eu vou pedir para colocar o versículo, e todos nós vamos ler esse texto, esse versículo. Vamos ler todo mundo junto? Eu lhes digo: vamos fazer o seguinte, vamos ler a segunda parte desse versículo 8. Contudo, eu quero que você fique com essa palavra. Se você não lembrar de muita coisa que eu falei hoje aqui, se você lembrar desse texto, e se você remoer esse texto durante a semana, louvado seja Deus pela sua vida. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Percebe o que Jesus está querendo nos dizer nesse texto? Porque um dos sinais perigosos da volta de Jesus é justamente a incredulidade e a indiferença generalizada no coração do homem. Esse texto, ele faz parte de uma parábola, de uma história que Jesus contou, de um juiz injusto. A parábola que conta a história de um juiz que estava lá para defender a causa de quem precisava, estava no lugar certo, ele tinha autoridade para isso, mas ele não levava Deus a sério. Não estava nem aí com as pessoas. Ele estava num lugar de autoridade, ele estava na cátedra para julgar as pessoas que procuravam esse juiz para ter as suas causas respondidas. As causas que essas pessoas levavam, gente, eram causas legítimas. E o juiz estava lá para ouvir aquelas pessoas e julgar aquelas pessoas. Mas a Bíblia fala que nesse contexto aparece uma mulher, uma viúva, que vai até esse juiz, e todo dia ela batia na porta desse juiz, ela importunava o juiz, até que um dia esse juiz, ele resolveu abrir a porta e atender essa mulher. E aí Jesus, ele fala, prestem atenção na palavra desse juiz, porque esse juiz era injusto. E Jesus fala, o que dirá se vocês orarem? Porque no início do texto fala, olha, essa parábola Jesus contou para que vocês orem e nunca desanimem. E aí a gente vai entender por que Jesus, ele fala, porventura quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? O grande dia do juízo de Deus, o dia que Deus vai fazer justiça, porque um dia aquele juiz, de tanto aquela mulher importuná-lo, porque aquela mulher tinha fé, acreditava que aquele juiz ia ouvi-la, ele ia abrir a porta uma hora e ia ouvi-la a respeito da sua causa. O que dirá o nosso juiz, que é Deus? Amém? O que dirá ele? E a palavra fala que vou lhe fazer justiça. E o versículo 8 fala, ele lhes fará justiça depressa. O dia do juízo de Deus. E eu penso nesse dia do juízo como o dia sobre os que devoraram a terra. Ah, é o dia daqueles que destruíram os recursos da terra. É o dia que aquelas pessoas que destruíram as suas criaturas, aqueles que destruíram os oceanos, as fontes das águas, aqueles que destruíram as maravilhas de Deus, as suas produções naturais. É o dia do juízo sobre civilizações que existem para gerar todo tipo de catástrofe, de morte, gerado pela falta de amor aos recursos do planeta Terra. É o dia do juízo do Senhor. E no versículo 8, Jesus faz, então, na última parte, essa pergunta. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Sabe, irmãos, quando Jesus ele faz essa pergunta, o que me vem à mente em relação à incredulidade do homem é, será que Jesus vai encontrar, será que eu vou encontrar sinais de esperança que algo vai mudar? Por quê? Você já reparou que as pessoas não acreditam mais em nada? As pessoas não acreditam mais no governo. As pessoas não acreditam mais nas instituições, família, casamento. Não é assim, irmãos? As pessoas não deixaram, estão desacreditando de tudo. E cuidado, há um alerta nessa palavra de Jesus. Quando ele diz, será que eu vou encontrar fé? Será que eu vou encontrar fé suficiente no coração das pessoas? Esperança que as coisas vão mudar? É que esse espírito está rondando a igreja do Senhor. As pessoas não estão acreditando mais nas lideranças, as pessoas estão deixando de acreditar na igreja e não entenderam que quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? Jesus. Tudo está no controle de Jesus. Por isso, Jesus, ele fala, orem e não desanimem. Nunca desanimem. Jesus, ele faz essa pergunta para a gente repensar. Porque quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé suficiente no coração da humanidade? Que as coisas vão mudar? Que as pessoas vão mudar? Incredulidade e indiferença generalizada no coração do homem. Mas há um sinal, e a leitura do Apocalipse com relação à indiferença no coração do homem, ela nos mostra que toda indiferença, seja em relação a Deus, a você próprio, com relação ao próximo implica numa coisa, meu irmão, implica em repúdio à graça de Jesus. A graça rejeitada, ela gera o quê? Ela gera juízo de Deus. Quem não crê já está condenado. Condenado pelo quê? Pela sua própria incredulidade. No final, graças a Deus, a graça e a misericórdia, elas vão triunfar sobre o juízo. Amém? Por isso, Jesus, ele nos alerta aqui, que um sinal muito perigoso no coração da humanidade, no coração do homem, é a indiferença e a incredulidade generalizada. As pessoas vão começar a não crer mais em nada, perder totalmente a esperança. E Jesus nos traz essa palavra de alerta: cuidado. Mas há um texto também, voltando no capítulo 24 de Mateus, há um outro sinal importante sobre a vinda de Jesus. Versículo 4 e 5. Palavras de Jesus, do capítulo 24 de Mateus, versículo 4 e 5. Jesus lhe respondeu: tende cuidado para que ninguém, o quê? Vos engane. Tomem cuidado, gente, para que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o que vai acontecer? Enganarão a muitos. Você pode pensar assim: poxa, falso profeta. Os falsos profetas. Enquanto eu estava pensando e Deus trabalhando comigo, o Espírito Santo trabalhando no meu coração, eu começava a visualizar Jesus no Monte das Oliveiras, sentado e ministrando a palavra do reino. E enquanto Jesus ministrava essa palavra, ele via os falsos profetas na frente dele. Eu quero dizer uma coisa para a igreja não pode se esquecer disso. Os falsos profetas, os anticristos, eles saem do meio da igreja. O diabo quer que a gente fique caçando falso profeta lá fora. É isso que ele quer. Porque eles estão aqui. Enquanto a gente fica preocupado em caçar falso profeta lá fora, ele fica trabalhando aqui dentro. Quem eram os falsos profetas no tempo de Jesus? Quem eram os anticristos? Quem eram, gente? Quem eram? Quem eram? Hã? Mais alto. Quem eram? Pode falar. Os escribas, os fariseus, o pessoal do templo. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas, eles são os inimigos da graça de Deus. Eles são os inimigos da cruz. Eles são os intérpretes da lei. Eles têm a lei debaixo do braço, mas eles são incapazes de agir e estender a mão de misericórdia em relação ao próximo. Eles são assim. Eles são os amantes da autojustificação ou da justiça própria. Eles são os fiscais, os porteiros do céu. Esse vai, esse fica. Esse vai, esse fica. Esses são os falsos profetas. E a palavra de Deus fala: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E por isso o apóstolo Paulo fala: pela graça, por meio. E ele diz o quê? Isso. Eu quero repetir isso de novo. E isso. De novo. Isso. Essa é a parte, uma das partes mais importantes do versículo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nunca vai ser nosso. A igreja precisa entender que a salvação não é nossa, é de Deus. E a igreja muitas vezes tem pregado e ministrado a justificação própria, a justiça própria. É como se eu tivesse que fazer alguma coisa, merecer alguma coisa para ter parte no reino de Deus. Isso é dom de Deus. Aleluia. Como nós podemos aguardar a volta de Jesus? A vinda de Jesus? Como é que eu posso, diante de tudo isso, pastor, aguardar esse tão glorioso dia, que nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas ele virá. Em relação à minha pecaminosidade, eu sou pecador. Eu digo lá para a minha comunidade, olha gente, as pessoas gostam de dizer, ó, aquele camarada é espiritual, outro não é espiritual. Eu quero dizer uma coisa, quanto mais você se aproxima de Deus, uma coisa eu sei que vai acontecer na nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, a gente começa a ter mais consciência que a gente não merece nada. Que a gente não é digno de nada. Que a gente não merece coisa nenhuma. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu vejo que eu sou nada. Com relação à minha pecaminosidade, em primeiro lugar, eu quero te dizer que precisa haver um arrependimento. É uma metanoia. É uma mudança na nossa consciência com relação ao que é o reino de Deus, o que é o Evangelho, a verdade do Evangelho, que é graça, é cruz. Nós fomos marcados pela graça de Deus e pela cruz. Amém? E a graça, eu quero dizer uma coisa para você, a graça, ela contribui para a santificação do ser, ela contribui para a santificação da nossa vida. Em relação à minha pecaminosidade, ao meu pecado, Deus está fazendo uma obra aqui na Igreja Batista da Ponta da Praia. Deus está fazendo uma obra na Igreja Batista do Catiapuã. Deus está fazendo uma obra na Igreja Evangélica. Deus está fazendo uma obra no mundo. Uma mudança de mente, uma mudança de atitude na vida da igreja. Uma mudança na consciência. Em relação ao mal, à nossa natureza, ao mal que existe no mundo. Irmãos, em relação ao mal, eu quero dizer uma coisa, entregue a sua vida ao reto juiz, amém? Que é Deus, confie nele. Por quê? Porque Deus está agindo. Você pode confiar em Jesus. Nós somos injustiçados, nós somos tidos como tolos, para termos uma coisa que jamais nós vamos perder, que é a vida eterna. Amém? Então eu tenho que confiar nesse Deus. Eu tenho que confiar minha vida a esse juiz. E saber que um dia ele vai fazer justiça. Amém? Deus está no controle de tudo. E em relação ao futuro? Em relação ao futuro, eu preciso viver hoje para Cristo e para o próximo. Amém? Eu preciso viver hoje para Cristo, agora, a partir de hoje, e eu preciso viver para o próximo também. A visão do fim dos tempos deve nos levar a pensar que um dia todo o mistério dos nossos corações, ele vai ser desvendado, ele vai ser revelado diante de Deus. Nós caminhamos para a Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém, ela não é religiosa. Quero dizer para você que ela não é religiosa. Ela não tem santuários. Por isso, pelo fato dela não ter santuário, ela não é exclusivista. O texto de Apocalipse, capítulo 21... João tem uma visão, ele vê gente do norte, ele vê gente do sul, ele vê gente de tudo quanto é lado. vindo em direção a essa nova Jerusalém. É uma nova ordem. Ela recebe gente de todos os cantos, de todo mundo. Ela está com as portas abertas. Ela é iluminada pelo Cordeiro. Aleluia! Por isso, eu quero dizer para você, meu irmão, que nós devemos ansiar, desejar, por estarmos e sabermos que um dia tudo isso vai terminar. Todo esse sofrimento vai acabar. Porque um dia nós vamos estar com Jesus. Amém? Você deseja isso? Você deseja isso de todo o teu coração, meu irmão? Saber que a luta que você está passando, e eu digo sempre uma coisa para a igreja lá, nós temos que aprender a caminhar com Deus, ainda que a vida diga não para nós aqui na terra. Mesmo que a vida diga não para nós, a gente precisa continuar caminhando com Deus, porque um dia nós vamos estar com Ele. Um dia nós vamos estar na presença dEle. Nós vamos estar face a face com Ele. E vamos ver, na verdade, como Ele é. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, esses sinais devem nos levar a nos preocupar com a nossa própria vida. E saber que, de repente, eu não estou muito bem assim com Deus. Eu estou levando a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ah, eu entrego a minha oferta lá, pastor. Deus vai me abençoar, né? Não tem troca com Deus. Com Deus não tem troca. Com Deus eu não posso fazer uma coisa esperando receber novamente. Eu digo que muitas vezes nós sintetizamos fidelidade a Deus apenas na questão de oferta, dinheiro. Fidelidade a Deus é muito mais do que isso. E isso daqui é apenas o quê? É apenas uma consequência do meu amor a Deus. Se isso daqui não tiver amor, gente, esquece. Se não tiver amor nesse ato aqui, pode esquecer. Porque Deus sabe o que está dentro do meu coração. Deus sabe o que está lá dentro. Por isso, nós precisamos repensar a nossa espiritualidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Vamos repetir? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Senhor, nós estamos reunidos aqui, ó Deus, e queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu peço a Ti agora, Pai, que sonde os nossos corações. Sonde a nossa vida, Senhor. Ó Deus, que o Senhor gere em nós uma mudança de consciência. E que nessa mudança de consciência possa gerar amor nos nossos corações. Que nós possamos enxergar o próximo, qualquer pessoa, como pessoas também, imagem e semelhança sua, Senhor. E que possamos nos dirigir e trabalhar em favor do semelhante, Pai. Ó Deus, perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa exclusividade. Perdoa, Senhor, muitas vezes de acharmos que somos melhores do que as pessoas que estão lá fora. Senhor, nos perdoa, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor possa refazer em nós, ó Pai, como estamos pensando e como estamos trabalhando para o Senhor. Ó Deus, e esperamos, ó Pai, que no dia que o Senhor voltar, possamos estar com o Senhor. Ó Deus, e que possamos ver uma multidão, milhares de pessoas com o Senhor. Ó Deus, devolva esse desejo no nosso coração. Devolva esse desejo no coração da igreja, Senhor, que está se perdendo. Ó Deus, devolva isso, Senhor, esse espírito, Pai, maranata. Esse espírito, Senhor, que, ó Pai, nos dá esperança. Nos devolve, Senhor, a esperança que, ó Deus, as coisas podem mudar, sim, pela presença da igreja na terra. Pela ação do Teu Espírito Santo se movendo nos corações, na humanidade, Senhor. Devolva isso, Pai, em cada vida que está aqui presente nessa noite. E que possamos todos juntos verdadeiramente dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por me dar mais uma vez a oportunidade de profetizar, Senhor, aqui na Tua casa, no meio do Teu povo. Obrigado. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Pastor João Júlio. Não sei porquê, mas toda hora eu dou uma escapadinha, eu chamo ele de pastor. Desculpa, viu?